Jornal da Cacique. Bem, nós vamos indo, vem aí a Hora da Fé. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Fique com Deus. Obrigado pela companhia. YK572. 1550 kHz. Cacique AM, a rádio da cidade. Produtor Rural, na hora de efetuar suas compras de fertilizantes, produtos veterinários, pneus, máquinas, sementes, rações, defensivos e implementos agrícolas, venha para a Cooperativa dos Plantadores de Cana de Capivari. A Canacap tem moderno e sofisticado laboratório de análise e técnicos altamente qualificados para atender e orientar no agronegócio. Na Canacap, você tem grande variedade de produtos pelos menores preços e melhores condições de pagamento. A Canacap tem moderna e bem equipada loja de calçados e confecções. Tudo o que você precisar para a sua atividade agrícola, você encontra na Canacap. Chácara Coriolano, telefone 3492-8100. Microsal, empresa capivariana de âmbito nacional e internacional, com soluções de alto valor na fabricação de produtos para nutrição animal, agronegócio, tratamento de água, madeira e indústria. Empresa de alta tecnologia e estrutura, mantendo profundo respeito ao meio ambiente. Esse é o compromisso e o jeito de ser da Microsal, líder na fabricação de sulfato de cobre, com fábricas em Capivari e Caxias do Sul. Microsal, fundada em 1972, Abranil tem como base de seu trabalho a confiança de seus clientes e colaboradores. Com grande diversificação de produtos, atua em vários segmentos no mercado nacional e internacional, como rendas, bandôs, toalhas de mesa, cetim, nylon, cortinas confeccionadas. Dispõe de maquinário de última geração e profissionais especializados. Prima continuamente pelo bom atendimento e excelência de qualidade, obtendo posição de destaque como líder de mercado. Branil Comércio Indústria Têxtil. Telefone 3492-8400. A farmácia Unimed tem zelo permanente pela qualidade e ética e parceria com os principais laboratórios e distribuidores farmacêuticos do país. Tem medicamentos fornecidos a preço de custo, independente se forem pagos a prazo ou à vista. Aceita cheque pré-datados e todos os cartões de crédito e de débito. A farmácia Unimed tem convênios com empresas para descontos em folha de pagamento. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor plano é Unimed. Unimed Capivari, Praça Rodrigues de Abreu, 328, Centro Capivari, São Paulo. Farmácia Unimed. Telefone 3491-1065. Hospital Unimed. Telefone 3492-9777. MM Souza Turismo. A MM Souza Turismo tem frota moderna, registrada na Artep. Profissionais de manutenção altamente qualificados e motoristas profissionais muito bem treinados para levá-los com conforto e segurança. Viaje sempre com a MM Souza Turismo. Você ouve a ZYK572. Sociedade Rádio. Rádio Cacique de Capivari Limitada, 1550 kHz. Cacique AM, a rádio da cidade. Queridos ouvintes da Rádio Cacique de Capivari, irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando mais um programa A Hora da Fé. Eu sou o Padre William Martins, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia 4 de novembro, é sexta-feira da 31ª semana do tempo comum, também é a primeira sexta-feira do mês, e a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, que foi bispo. E Carlos Borromeu nasceu em Arona a 2 de outubro de 1538. Foi sobrinho do Papa Pio IV. Aos 24 anos, era sacerdote e bispo. E em todo o seu trabalho pastoral, toda a sua vida, portanto, foi acompanhado de um espírito de conversão evangélica que o configurava sempre mais a Cristo. Chegou a ser secretário de Estado do Papa e, em seguida, arcebispo de Milão, com responsabilidade sobre 15 dioceses. Exerceu decisiva influência para a conclusão e aplicação do Concílio de Trento, através das visitas pastorais frequentes e regulares, reuniões de sacerdotes, fundações de seminários, diretrizes litúrgicas, tanto para o nosso rito romano quanto o rito ambrosiano, também catequese em todos os níveis. Celebrou cerca de 11 sínodos diocesanos que serviram de modelo. Fundou também escolas gratuitas, criou 4 colégios para a juventude e abrigos para as moças em perigo. Tão intensa foi a atividade que nascia desse espírito de oração e austeridade na vida de São Carlos, que impressionava a todos. São Carlos Borromeu, rogai por nós. E vamos agora ouvir a nossa primeira música de hoje, e logo em seguida voltaremos com o Salmo do Dia. O salmo que a igreja nos propõe para hoje nesta sexta-feira da 31ª Semana Comum, é o Salmo 121-122. Junto com o salmista, louvamos a Deus, bendizemos, manifestamos a nossa alegria de estar na presença do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ouvir o Evangelho desta sexta-feira. A igreja nos convida a refletir sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir, o Senhor vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho força? De mendigar tenho vergonha? Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, se nós olharmos repentinamente, sem o devido cuidado, pode até nos causar certa estranheza. Jesus aqui conta uma parábola onde elogia um administrador que foi desonesto. Mas é importante nós entendermos esta página do Evangelho. Jesus não está aqui elogiando a desonestidade, mas a rapidez com que este homem toma uma atitude para reverter a sua vida, para poder mudar a sua decisão. Jesus vai contar esta parábola e ela diz o seguinte, que um administrador não estava agindo corretamente, o patrão descobre e avisa que vai demiti-lo, que não pode mais administrar os seus bens. E esse homem entra num desespero, porque a única coisa que ele sabe fazer é administração. Como ele será demitido, ainda mais na época de Jesus, ele não encontrará um outro campo de trabalho na mesma área. Os outros vão saber da sua desonestidade. Para fazer um trabalho manual, ele não tem habilidade, e ainda mais tem o preconceito, acha que não tem força, que não está à sua altura. Então esse homem rapidamente pensa o que fazer, e ele tenta ganhar amigos com o dinheiro que ele tinha. De que forma ele tenta ganhar amigos? Ele chama aqueles que deviam ao seu patrão e altera o valor das contas. O primeiro deve 100 barris de óleo. Ele pede que coloque na conta 50. O outro deve 100 medidas de trigo. Ele pede para colocar 80. E aí nós podemos nos questionar. Mas ele já foi demitido por ser desonesto e agora está fazendo isso de novo com aquilo que é do patrão. Mas aí é que está a diferença, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes. Este homem, este administrador, na verdade é o que a gente chamaria hoje de intermediário ou atravessador. Ele pega a mercadoria do patrão e faz chegar até o que seria o consumidor. Então, na verdade, essa diferença que ele coloca, né, que ele vai retirar da conta, é a sua comissão. Então, aquele que comprava mercadoria não sabia o valor da comissão. E o patrão também não sabia tudo. Então, diante disso, ele abre mão daquilo que é seu para tentar fazer amigos. Então, na verdade, o que ele está tirando aqui é a sua comissão. E nós vemos, no primeiro momento, é inclusive 100%. Então, esse homem age com rapidez. Ele prefere abrir mão do seu lucro, do seu dinheiro, inclusive que era exagerado, para agradar essas pessoas. As pessoas que recebem esse desconto não sabiam o verdadeiro valor da comissão e vão se sentir felizes. Então aqui, na verdade, o que Jesus está elogiando não é o fato do administrador ter sido desonesto anteriormente, mas é o fato dele conseguir abrir mão de algo material, tentando criar um laço de amizade, um laço do qual possa receber ajuda. O ensinamento de Jesus agora vem em seguida. Então, diante desta parábola, o que que Jesus está nos ensinando? Ele vai dizer que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, na verdade, esse ensinamento de Jesus significa que nós, como cristãos, como filhos da luz, nós não podemos ser lentos para fazer o bem. Nós não podemos ser lentos para escolher a opção do reino de Deus. Aqueles que buscam muitas vezes agir de outra forma, eles agem rapidamente, principalmente no mundo dos negócios. Nós sabemos que o mundo do mercado financeiro, né, do comércio, ele não deixa para trás as coisas. Quem não se atualiza, quem não busca se renovar, acaba perdendo para a concorrência. Então hoje também nós somos chamados a olhar a fé e ter essa rapidez do coração. Nós às vezes protelamos muito para fazer o bem. Nós às vezes protelamos para fazer as coisas de Deus. Ficamos pensando, será que faço, será que não faço? Será que eu aceito ou não esse compromisso? Será que eu perdoo, será que eu vou? Então nós não podemos demorar. Então Jesus nos convida a ter uma atitude de prontidão. Esse é o elogio que Jesus vai fazer a esse administrador. Não é um elogio, volto a dizer, da desonestidade, mas sim da maneira como ele foi rápido em achar uma solução. Que assim também nós possamos ter esta mesma rapidez, esta mesma atitude de acolher o chamado de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E lembrando ainda, o que este homem se desfaz para mudar a sua vida, a sua situação, é de seu bem material, do seu lucro. Então que nós também possamos aprender neste exemplo a não colocar o dinheiro acima das pessoas, a não colocar o dinheiro como aquilo que nos sufoca, que nos impossibilita viver a fraternidade, a paz e o bem com todos. Que o Evangelho inspire a nossa vida, a nossa caminhada. E vamos agora ouvir a nossa próxima música. Todos os queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Como é bom nós olharmos para o amor do coração de Deus. Acabamos de ouvir esta belíssima canção que nos lembra da graça de Cristo no seu coração que acolhe a todos nós. Jesus é o coração que tanto amou o mundo e continua amando. E ele também nos ensina a amar. Nós agora celebramos na última quarta-feira, fizemos recordação do dia de finados, então lembramos dos nossos entes queridos que já partiram para a eternidade. E agora no Brasil, para nós, no próximo final de semana, amanhã, sábado e domingo, iremos celebrar a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Duas celebrações que nos falam do amor. Os santos são aqueles que na terra souberam amar, souberam ouvir o chamado de Cristo para também se transbordar em amor. Os nossos entes queridos, todos nós, quando partirmos deste mundo, também seremos olhados por Deus pelo amor. O amor é que nos julga. A maneira como nós vivemos a fé, o Evangelho, a maneira como nós tratamos os nossos semelhantes. E o coração de Cristo assim nos ensina. O amor de Deus é rico em misericórdia, um amor que transborda, que não tem limites. E é isso que Jesus também espera de cada um de nós. Quando nós falamos de santidade, muitas vezes nós temos uma visão estática do que seria a santidade. Olhamos as imagens dos nossos santos, às vezes nas igrejas, muitas vezes de mãos postas, com aquele semblante sereno, e nós achamos que ser santo é ser bonzinho, calmo, parado, muitas vezes desatento ou fora do mundo. É justamente o contrário. A santidade dos filhos e filhas de Deus, que nós recebemos na graça do batismo, como aquela sementinha da fé, que vai crescer, que vai germinar nas nossas boas obras. Esta santidade é capaz de transformar o mundo. E é importante nós lembrarmos também que celebrar os santos e santas de Deus, na verdade, é celebrar a santidade do próprio Deus, porque é Ele que nos santifica, é Ele que torna santa todas as coisas e todas as pessoas. Então, os santos e santas de Deus são nossos irmãos mais velhos na fé. Passaram por esta terra, fizeram a sua caminhada com Deus e foram dignos de entrar na glória eterna. Então eles servem para nós de exemplo, de intercessores, constantemente diante de Deus, intercedem por nós que ainda estamos caminhando na terra. E é importante lembrar que eles não estão no lugar de Jesus. Eles intercedem a Jesus, que é o único mediador entre nós e o Pai. E é Jesus Cristo que leva as nossas preces até o Pai. Esta é a nossa fé católica. Por isso que também não é errado se nós temos as nossas imagens dos santos. Na igreja também temos as imagens para a veneração dos fiéis. Então é bom que nós católicos conheçamos a nossa fé. Que nós saibamos também dar a razão da nossa fé. Nós católicos não adoramos imagens. Nós veneramos esses sinais daqueles que passaram na nossa vida fazendo bem. Então é importante nós lembrarmos isso, Deus não proíbe as imagens. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, o que Deus proibiu foi se fazer uma imagem pensando que aquela imagem era Deus. A famosa passagem do bezerro de ouro. O problema não era imagem, mas aquela imagem que representava um Deus pagão. Então esse era o erro. O próprio Deus, em outros momentos da Escritura, vai dizer que quer que faça as imagens para o seu louvor, não para serem Deus, mas para ser um sinal do seu louvor. Assim foi feito no templo, os ornamentos que Deus mandou colocar, assim também se tem as imagens dos querubins, portanto na própria Arca da Aliança, assim também no livro de Números, quando o povo era atacado por serpentes, Deus ordenou que se fizesse na imagem de uma serpente e colocasse numa haste de bronze. Todos aqueles que olhavam para aquele sinal ficavam curados. E esse sinal, na verdade, é uma prefiguração do que seria o próprio Jesus pregado na cruz a nos salvar. Então, queridos irmãos, irmãs, nós que somos católicos, nós temos a nossa fé, a nossa tradição. As imagens dos santos são para nós como uma fotografia, daqueles que viveram, daqueles que se santificaram, uma recordação. coração algo bonito, algo sagrado, onde nós apenas veneramos. A nossa única adoração, claro, é o Deus vivo e verdadeiro, como sempre ensinou a nossa igreja ao longo desses nossos 2000 anos de fé católica, de fé cristã. É bom, né, a gente sempre lembrar da nossa fé, né, sempre nos mantermos atualizados nos nossos ensinamentos. E vamos agora pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e também dos demais santos e santas em Deus, que possam interceder por todos nós, pelos nossos doentes, pelas nossas famílias, pelos trabalhadores, por todos aqueles que pediram as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, foi uma alegria estarmos reunidos neste momento de fé, neste momento de reflexão, que Deus possa continuar sempre no nosso coração. Vamos pedir a Ele a sua bênção por todos nós. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São Carlos Borromeu, cuja festa hoje celebramos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. ZYK572, 1550 kHz. Cacique AM, a rádio da cidade. Rádio Cacique. A sua rádio está no ar. Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu rádio não tava com lá. Notícia, rádio com esporte, rádio com alegria, rádio com amizade. Rádio Cacique é a rádio de todos nós. Rádio Cacique. Pela Cacique, Rede Bandeirantes ao vivo. Mais